4 a bordo? Correto, 5165 para transponder, chame a torre, parcelamento táxi. Pronto para cópia? Copia, 3145. 3145, autorizado, Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10. Smap, após conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da Eule, da Bridge. Controle, 120, decimal 8, e transponder, 51976. Chinese X-Ray, nível 0, pode para táxi. Eu sobre Valença, confirmando. Rodou essa Nemia, 314, boa tarde. É, 314, prossiga. 340 Petrolina, nossa escuta, se é possível adiantar a subida prevista. Saída Momo, Cogebo, após DCT. Momo, Cogebo, DCT, muito obrigado. Está liberado no centro da El, liberado as restrições do 3155. Ok, autorizado então, ascensão direto ao 340, obrigado. Para prosseguir no próximo padrão 2. Aguardando no setor norte para próximo padrão 2, 853. Zero, vou no 07. 10 para 2, 1000 pés autorizado, LS 1012. 2012, eu Aqui no Bravo, informe chamado para pouso. Vamos, Salvador, boa tarde. Eu sou o 4118, informação mais sobre o número 360 com 4118, boa, segundo para cópia. Assim que possível, será autorizado o padrão 2. 190, G53 aguardando o ingresso. Solo Monte de Algum, 9399, na informação mais. Por gentileza, você dá para vir para acompanhar. Aí, Dadael, escute a Mike, 1399. Dadael, já escutou a Mike, 1399. Xanemia 314, cópia. É 314, cópia. Autorizado Petrolina 340, Apenzulo 20. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após direto. Controle 120, decimal 8. Transponder 5404. Só corrigindo, a sua saída é Momo, Cogbo, Flock. Ok, então. 6314, sendo autorizado Petrolina, nível 340, Apenzulu 20. Curva direita, decola da pista 10, curva à esquerda após, a saída é a Momo, Cogbo, Flock, após DCC. Controle 120.8, aciona 5404, copiou a informação Mike. 6314, correto, em Flock intercepta Apenzulu 20, reporte pronto. Azul 4118, cópia. Copia, 4118. Autorizado com fins 360, via Pesulo 10, brilha Pesulo no meia. 10 decola, curva direita. Saída lá é o Leda, voz Leda, vou direto bridge. Controle 120.8, transponder 5163. Bem, Jesus 4118, autorizado com fins 360, via Apresolu 10, bridge Apresolu 16. Decolando da 10, curva direita, saída da El, voa Leda, controle 120.8, transponder 5163. Após Leda, eu vou direto bridge, o 4118. Afirmo, após Leda, direto bridge, 4118, bravo. Eu, Oscar Bravo, prossiga. É o segundo pra cópia, a informação Mike. Falou, tá 3145, puxa acionamento pra 04. Frisado no 4, corte táxi 3145. Batalhão, frisado 3, 145. Trip 5241, pushback acionamento, posição 345. Frisado é corte táxi. Tan 3155, chama agora Recife. 13325, alterna 13395, 3155. 13325, alterna 13395, 3155, obrigado. Voz emitida com o esquerdo. Bravo, cópia. Decola 17, pro norte, corredor forte, 500 pés. Transponder 0165. Uno 075, check trem, livre pouso, piscando 0, vento 100 graus, 159. Bordo qual pátio? É, após essa passagem agora vai ser um padrão 4, passa perpendicular ao eixo da pista. Ok, gente. Alex Ray, a torre, confirma em transporte de enfermos. Em coordenação com o controle, após decolagem, vai fazer curva à direita, fio o corredor axé até o farol da barra ou a liberação do controle, o Romeo Alex Ray. Para decolagem, Romeo Alex Ray. Romeo Alex Ray, apesar do ingresso, a linha mantém cabeceira no 7. 5x2, desce pelo. Autorizado o procedimento para o bom 7. Desce para 2012, autorizado ele é a porta estabilizada no 7-5. Descendo para 2012, reportamento estabilizado, bom 7. 5, 6 to 7, 3 miles to Conde position. For now, contact Aracaju frequency 120, the small 3. Now that I can be approached, check 1035. Do táxi, o POB 68, autonomia 3 horas, alterna, Salvador. November 552 is 4th trot. Scott identification, clear descent to 2000 feet, attempt 1012 via my arrival. Então, Salvador, aqui o 4118, portão 3 para o pushback e para nós. Cliente 4118, aguarde push na 3. Guardando push 4118. Qual o web? Nós estamos dois, pushback. Web, cliente é o segundo no setor do PAT para push. Falta 3145 para o táxi com 73 a bordo, 3051 Campinas. 073. Para o Maduro, foi 3145, 73 a bordo. 073, POB, táxi via Índia, ajuste no 0 no 2, 1895, quanto espera? Está 3145. Táxi via Índia, 1895, está 3145. Comando 755, estabilizado. 55, chama a torre agora, 118.95. 11895, gol, 1755. Salvador, 3217, gente, número 2 para cópia. Azul 4118, após o ATR livrar a cauda, autorizado iniciar o push. Após a TR livrar a cauda, está autorizado o pushback do 4118. Web 5729, cópia. Web autorizado com FINS 360, via Pesolo 10, bridge, Pesolo no meia. Decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda, bridge. Controle 120.8, transponder 5415. Web correto, aguarde para o push no portão 2. Tá 3217, cópia. 3217, autorizado com FINS 360, via Pesolo 10, bridge, Pesolo 1 no meio. Decolou no 0, curva direita, saída da EL, Leda, bridge. Controle 1208, transponder 5417. Correto, reporte pronto. Sou 3145, após o pouso de tráfego no final, ali você captura no zero. Após o pouso de tráfego, está 3145 ali, marcando a zero. Romeu, Sérgio Vitor Romeu, livre sinal, passo para táxi. Olá, Vitor Romeu. Você quer vir para 2000, pés, 1012, autorizado, LS. 025, 02, Samurai, LS. Meu Oscar Bravo, decolado 23, controle 1, 0, decimal 8. Bravo. 500 pés. Quantas milhas de afastamento? É, mostra até pra do forte, senhor, sobre a casa do coco aqui. Ciente, chama 20 milhas fora. 20 milhas fora, um grande abraço. Pode entrar, pode matar. Primitivo, ele mantém 3145. Matar, tá trazendo 4-5. Boa tarde, 5241, pronto? 5241, boa tarde, mas é quanto que está dando zero? Mas zero é 1-0, 5241. No 755, no solo 25, libre direito, solo 121, décima 9. Direita, 219, igual no 755. 141-18, para o táxi, POB 123, autonomia de 3 horas e 15, alterna o Galeão. É 1-18, via Índia, ajuste no 012, atmosfera torre, 1895. Gente, via Índia, ponto de espera, chama a torre, 1895, azul, 41-18. Fala, pode passar de novo. November 55 to 2 Whiskey Foxtrot, retreat level 050. Level 050. Romeo Charlie X6, sobe agora para 4 mil pés. Informe a Pro Ideal de Chino. Juliette, voo 755. Salvador, muito boa tarde, passaria do 2231, tem informação, Mike? Ciente, 2231, na guarda coordenação barreiras. Do 2015. Beleza, no 925. O 5729, devido a perfil de saída, vou aguardar o tráfego da Chanel. Tá puxando 5, livrar o 4, mas pode sim eu iniciar e taxiar. Agora, mandou, foi com o ataque com 077, com a mais. Fala de autorização, Galeão. No 077 é o terceiro pra cópia. Só pra informação, no padrão 4 a gente não interfere na decolagem, não no 0, mas vamos. Teve na pista 1-7, só que eu passo bem perto da cabeceira ali, um pouco depois da pista 1-7. Passa à direita da pista 1-7. Ok, ciente. Autorizado, pouso, pista 1-0, gol 9. 3-1-4-5 na Del, cruza 1-7-7. Voa da presente da El, sobe 3-8-0, 3-1-4-5. Direto da El, 3-8-0, tá 3-1-4-5. Dave 53 está autorizado padrão 4. Fique atento ao tráfego do Boeing 737-800 na final de 4 milhas da Unigar. Dave 53. Vitor Romeu, autorizado táxi, pode estar ingresso na Tatá. Já passei ingresso na Tatá, o senhor Vitor Romeu. Já, Vitor Romeu, pode ingresso na Tatá, senhor. Senhor Vitor Romeu, autorizado táxi até a Tatá, se pode para cruzamento da pista, o senhor Vitor Romeu. Solo Salvador, Chanel 63, 1-4, está pronto para o táxi, 1-0-5, alterna, Recife, 3 horas e 20. 06, prossiga. Fecha no 0-2, 1895, quanto espera? 1895, quanto espera, o Chanel 63, 1-4. No essa posição. PS da 1-0, confirma. Afirmativo. Sente. Minuto. Mantenha a posição, minha 3-1-4. Já Vitor Romeu, autorizado cruzamento do 1-7, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chama solo em 121, decimal 9, vai continuar o táxi, o Serra, Vitor Romeu. Quebec, Mike, na Lima, solo 219, vai continuar o táxi, o Serra, Vitor Romeu. Gente, mantém a posição. Lima, tem que ser no zero. 5241, em torno zero. Salvador, boa tarde. 4118, ponto de espera no zero. 4118, boa tarde. Mantém ponto de espera no zero. Gol no 925, no solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, a primeira direita, 925. Cópia. Senhor, vou no 755, tem condições de prosseguir agora. 755, prossegue até o portão 1. Prosseguindo para o portão 1, vou 1755. Novo, vou 925, ele só vira. 925, Alfa e mantente da Juliette. Alfa, Juliette, 925. Novo, 729. Vai, gente, mantenha um no mil pés no litoral, corredor no litoral até o farol da barra, aguardando a próxima passagem padrão 3 para o LS da 10. Desde o portão 612, até o través do 612, é 35, vai livrando 135 para o 380. Gente, vou abrir. Não teria, senhor, agora? Afirmo, pronto, cópia. Afirmativo. Frisado, São Paulo, 360, Pesolo 10, bridge, Pesolo no meia. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, lê da bridge. Controle 1208, transponder 5423. Aí no espaço, vai gostar. 360, da El. Decolando da pista 1-0, curva direita, da El, linda, dirige, 208-5423. Obrigado, com 399. 399, correto, 5423, reporte pronto. Reportarei pronto, box 612, 399. Controle da Guardião 06. Guardião 6, prossiga. Decolado, 500 pés para Ondina, na sua escuta. Via litoral Ondina, repórter final para pouso, Guardião 6. 241, decola 233, controle 1-0, decimal 8. 1-208, obrigado, bom trabalho. Direita, controle 120, decimal 8 e seu transponder 5427. Confirma a subida. Confirme. A subida prevista, senhor. Subida da EL, lei da bridge. Tem mais um autorizado, decolagem da 1-0 com curva direita, na da EL, lei da bridge, apesulo 1-0-3-6-0, onde para o 077 com 5460 transponder, 208. Gol no 077. No 077, cotejamento correto, qual o portão? No 8. Ciente no 08, reporte pronto. Tá pronto. para funcionar. Comento passaria 2231. Serra Vitor Romeu através do 612. Serra Vitor Romeu mantém através do 612. Mantém, Romeu. Voo no 925, ingressa portão 5. Estado ingresso portão 5, voo 925. Pushback acionamento, passaria 2231. 2231 no pátio 3 ou no pátio 1? Posição no pátio. Gente, no pátio principal, aguarde instruções de push 2231. Passa pra copa também. Gente. Voo 077 está pronto com 8 para push também. Gente, aguarde para push. Guardando. Serra Vitor Romeu, o senhor está através de 612? Afirmo, Romeu. Gente. Voo no 077 autorizado, no 8 rapaz táxi. Fala, Ancha, nós viemos iniciando o patrulho, boa noite. Tráfico, puxando no 8 e está autorizado. Barreira, 180, decola no 0, esquerda, saída Momo Vatap, intercepta Whisky 42. Controle 120 decimal 8 e o seu transponder 5432. Para Barreiras, nível 180. Então, colada pistão no zero, com curva esquerda, passa o centro de perfil, sai da Momo Vatap e intercepta o IC 42. Controle 1208, transponder 5432, Passaredo 2231. Passaredo, correto, aguardando push. Aguardando. Para o ataque 729, 39 a bordo, sobre 25 horas, até no Guarulhos. Guarulhos, confirme só o POV? 79. 069? 79. Gente, 079. Via Índia, ajuste no 0 no 2, 1895, com espera. 1895, 7 Serra Vitor Romeu, após o Boeing parquear no 5, prossiga. Pátio Índia até o ponto espera. 1012 no ajuste. Gente, após a passagem do gol, geral Zinger, segue na retaguarda do WebJet. Serra Vitor Romeu, 9, 2, 2, 4, 5, boa. Boa. Passaredo 2231, coordenando com a sua equipe de solo. Após o traço da Gol, está puxando a sua cauda inicial, táxi, já inicia a puxa. Gente, coordenação, após a passagem do Gol, autorizado o Zinger. Então, conta a possibilidade, o Arbus Duna direto? Não, mantenha chegada. Tá bom. Serra Hotel. Primeira guarda, 106. Serra Hotel, papá, controle. A ponte ideal de descida, acionado 5200. 2, 2. Livre decolagem, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1,5. Prossegui para dar um 3 tráfego que vai ser vista bem reduzido. 060, gente. Confirme. Gente, 3217, aguarde. Tá com o transponder alocado 5447, ponto ideal de descida. Serra Hotel Papá. Sob vetor para sequenciamento, vai curvar à esquerda, vá na proa 30. Nessa proa, desce para 4 mil pés, com 1012. Curva esquerda, proa 30, descendo para 4 mil pés, subida 2.